suave, como é que é? Aí, tudo certo, PMC, como é que tá? E pela ódio aí, velho, mas e aí, como é que tá seu trampo? Ah, sei não, os caras querem que eu mostre o trampo agora, mas eu acho que ainda não é hora não. Vai fundo, rapaz, quem tem atitude não faz a hora aí, velho. Mas você acha que eu devo mostrar vai a cara embora, agora? Vai embora, rapaz, não esquenta a cabeça, na hora ah, é sua, velho. Hip hop na ideia aí, vai embora. Eu apareço do nada. Vamos falar. Eu vou falar, porque pra mim tem muita coisa errada. No movimento, cadê talento e a união? Quem é que é negro 100%, irmão? Eu já falei que não tem nada a ver. Você pensar que o rap pra ser bom não pode vender. Como é que eu vou mostrar meu trampo? Eu canto num canto, não vou ficar no canto. Garanto. E chego arrebentando tudo, quebrando tudo, usando as mãos como se eu fosse surdo e mudo. Depois derrubo barreiras e o preconceito. Outros acham que não tem mais jeito. Mas e você? O que tem feito pra mudar? Melhor meu rap numa rádio que fora do ar. Mas e você? O que tem feito pra mudar? Melhor meu rap numa rádio que fora do ar. Mas tão dizendo por aí que cê virou pop. Quem tá errado? A mídia ou o hip hop? Mas tão dizendo por aí que cê virou pop. Quem tá errado? A mídia ou o hip hop? Mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, hip hop. Isso daqui não é competição. É preto e branco, uma cor da primeira televisão. Então qual é o teu problema? Qual é o esquema? Pra você ficar mexendo na antena, procurando uma melhor imagem. Então deixa que diga, que pense, que fale. Só considero quem me considera. O movimento tá sem rap, tá sem rimas, tá sem terra. E tá difícil entrar na roda pra quem chegou de fora. Será que a minha cor é o que te incomoda? E se não rola, aguenta aí. Essa daqui é do suave DJ Deco e PMC, pra tomar conta do recado, de lado a lado, de norte a sul. Só não entra se ficar calado, porque eu falo e não me importa o que falam de mim. Muitos tentaram, mas ninguém nunca chegou ao fim. Tenho uma cara de tempo que eu tô na correria. Isso daqui não acontece da noite pro dia. É talento, esforço, dedicação. É malandragem, é minha comunicação. Deixa tocar, rolar, deixa os manos cantar. Deixa as minas dançar, o bicho vai pegar. Mas tão dizendo por aí que cê virou pop. Quem tá errado? A mídia ou o hip hop? Mas tão dizendo por aí que cê virou pop. Quem tá errado? A mídia ou o hip hop? Mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, mídia, hop. Só porque minha gravadora é multinacional, tão dizendo por aí que eu sou comercial. Não faço parte da panela, mas conheço ela e fico frente a frente com a Marília Gabriela. Pra te falar quem é que eu sou, se não escutou. Se você acha que vai começar, já começou. E não preciso provar nada pra ninguém aí. Eu já provei, não gostei, agora vou cuspir na cara de quem não encara, fala por detrás. Depois explodo como fogo num bujão de gás e te desarmo, deixo fraco sem o microfone. Enquanto todos gritam, corre que lá vem os homens. Mas tô dizendo por aí que cê virou pop. Quem tá errado? A mídia ou o hip hop? Mas tô dizendo por aí que cê virou pop. Quem tá errado? A mídia ou o hip hop? Mas tô dizendo